¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá pessoal, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Hoje, dia 26 de maio de 2012, pois é, mais uma edição deste Friday Night com grandes músicas para ouvir na vossa estação. Temos hoje grandes músicas da década de 90. Eles fizeram abanar muito os capacetes, mas tiveram vida curta. Enfim, depende dos casos. Os Erotic, por exemplo, com o Fred Come To Bed, alcançaram um sucesso mundial e ainda estiveram no ativo durante algum tempo. O mesmo aconteceu, ou melhor, já o mesmo não aconteceu, com Rosala, que nos vai trazer Everybody's Free. Vamos também ficar com Serena Paris e Do It ao longo desta edição. Não nesta sequência. Para já, é mesmo tempo de ficarmos então com Erotic e o tema Fred Come To Bed. 5, 4, 3, 2, 1. Baby, don't be blue.

pulling the tubes. We need your support. Yeah. Arizona, Everybody's Free. Nesta edição do Friday Night, vamos partir para a segunda sequência com mais uma grande música, esta Give Me, Gotta Give Me. Há muito que não ouvíamos uma voz assim, Ricky. Por ouvir também no finalzinho desta segunda sequência a música de Nina, Tell Me Your Secret. São mais duas de cinco que vamos ouvir nesta edição, hoje dedicada inteiramente a nomes que pouco figuraram, mas muito fizeram na década de 1990, pela fantástica, magnífica e inigualável Eurodance. Venha a contagem de 5 para 1 e segue-se Give Me, Gotta Give Me, Ricky. 5, 4, 3, 2, 1. Give me, gotta give me your love tonight. Give me, gotta give me your love, love, love, love. Give me, gotta give me your love tonight. Give me, gotta give me your love, love, love, love. make mistakes I say so long. So with the power of the rhythm is there just to move you. And I'm here to show and prove that I can rock a party with all the ladies. Cruising down the street and driving my Mercedes. On and on and over down the street I go, looking for a love one. Does she know how to keep a love always going? Don't step back or then I'll be going. Take your time, babe, and make it easy. Do your best just to please me. Think about me, I think about you. And you know that I know what to do, babe. Got the message, do you have enough? Believe me, girl, it's only love. Ooh. Send me a secret. Send me a lie. que voz fantástica esta da Nina, Tell Me Your Secret. Vamos seguindo com mais música para a terceira das 5 sequências do nosso Friday Night. Vamos agora recordar alguém que já não passa por cá há muito tempo, Tatiana com Santa Maria. Para ouvir também música fantástica no meio desta sequência, mais uma daquelas grandes músicas que certamente não se esquecem, Due com Under Simpson. Vamos ter também pelo caminho Thalissa e mais não digo, só vos digo que vamos ter aqui grandes, grandes músicas nesta terceira e antepenúltima sequência de 5 do nosso Friday Night. Venha mais uma contagem e segue-se então Tatiana com a energética inigualável Santa Maria. Watch out! sure could use some love, 'cause we're why?

I'm a prisoner of your love, and I know it now. It could take a little time, but I can show you how. I'm a prisoner of your love, almost every way, and now you won't let me go. Mais 5 músicas. Agora, senhoras e senhores, então ficamos com Sash e o tema Porque, ou melhor, Déjame. Mas não é a única. Vamos ter também aqui uma mix de Vega Boys, Kiss When the Sun Will Shine, Basement Jazz e mais. Não digo, só vos digo que são músicas do outro mundo, brutais, fantásticas. Se não conhecem, não percam. Se já conhecem, revivam. Vamos à música então. Eu fico desfazendo, aliás, com estes 5 temas. 2 deles, não digo quem são. Fica mistério. Vamos à música então. Daqui a pouco, despedir-se de mais um Friday Night na vossa Antena Web. 5, 4, 3, 2, 1. Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. Adelante. Adelante. Déjame. Adelante. Déjame. Adelante. Adelante, como se chama a música que acabamos de ouvir então, de Sash. Vamos embora do Friday Night de hoje, às despedidas, o tempo esgota-se, mas ainda há tempo para mais 5 músicas neste Friday Night de hoje, e vamos já ficar com, como é lógico, o melhor fica sempre ao final, não é? A música dos Prodigy, I Don't Know, Somebody, como se chama a música então, dos Prodigy. Ela que vamos ouvir daqui um bocadinho, mas também vamos ter Scatman World, para fechar com Scatman John. Ainda também por ouvir pelo caminho Serena Perez e também Smush. Fechamos então a edição de hoje do nosso Friday Night. Eu volto no próximo sábado, primeiro sábado de junho, para divertirmos todos à grande durante mais 120 minutos. O Friday Night fica por aqui, mas façam-me um favor, sejam felizes, aproveitem a vida ao máximo e até ao próximo Friday Night. Friday Night. dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World. Ding da dum ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum. Scatman's World.

Forever not a dream, baby, look at us. Forever not a dream.